Alterado, Bravo Tango, até 120, chame o controle de Zelos em 120.1 no vovô. Do TAM 3226, nível 370 para Natal, APZULU 10. Decola da 10 esquerda, Pucas e Par. 119 decimal 35 e aciona 5052. Segundo 714, está com 103 a bordo, tem 2 horas e 5 até na. No 714, chama no ponto de espera pronto, 1015, o ajuste. O 1015, eu estarei pronto no ponto de espera da 10. 1994, tem informação prévia para a cópia. Gol no 994, Maceió autorizado, 350, pelo ISC 58. Decolagem pista 10 esquerda, Pucaracaju, 1-1-9-3-5 e aciona 5-0-5-5. Autorizada a linha de colar no 0174, 140 graus, 4 nós. Livre a linha de colar da 10, gol 1714. da Momo, aguarde cópia, trip. Complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, Silvano. Boa. E boa noite, 13, oh, perdão. Bom dia. 3170 está agora 3.4 milhas do Interceptor. Sim, te continua a aproximação, 3170. Continua. Ciente, aguarde cópia. Vai aguardar. Gol no 714 aos 35, 1935. 1935, boa noite, 1-7-4. Salvador, boa noite. Gol 1-7-4, passando 1500. Boa noite, gol 1-7-4, gol 230, saída Buca. Buca 230, 1-7-4. Autorizado pouso, pista 10, 140 graus com 4 nós. Gente, TAM 3170, autorizado pouso na 10, obrigado. 170 no solo aos 39, reporte antes da Juliette. 5317, cópia. Autorização. Já vou pagar a cópia, 606, aguarde só um instante. Obrigado. SAP. Bom dia, SAP, 2010, 0056, o trip está pronto para cópia? No 944 autorizado, chame táxi. Cedro Recife, 12545, alternativa 12685. 245-2715-174 no 7 no 4, no Boa noite. Boa. Onde a chegada só foi, no até 1178, prossiga para 3 ou 10 na chegada Mari, ajuste 1 0 até 5-10, chegada Mar, ajuste no 0-4-5-7-8. E o 6746, efetuando uma pequena desvia direita para o 070 por 15 milhas. Após etapa 6746. Já. Trip 5317, copia. Belém 380, Pesulu 41, decolagem no zero esquerda, Momo, Cogbo, Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, controle 1 no 935 e aciona 5062. Estamos pronto, trip. Tá, 3226 na escuta. Onde está o 6746? Copiado. Salvador, voo no 606, na ponte 5 para o ponto de acionamento. Gol no 994, chamo no ponto de espera pronto, 1015. Está pronto, no 994. No portão 5 tem livre puxo, 606. Obrigado. Motor 322 vem, chamou pro push. Eu tô tentando contato aqui com a aeronave da companhia que tá ocupando o portão pra verificar o estimado aí pro seu tráfego, ok? Opa, percebendo o saída, muitíssimo obrigado pela colaboração. Autorizada a linha de decolar, pista 10, 150 graus, com 612, 1994. Autorizada a linha de decolar, 1994. Tá 3170, condições de ingressar agora, Juliette, com o tráfego puxando? Avião ativo, seu portão número 8 está autorizado em ingresso. Muito obrigado. Após o TAN tá livre. Via Índia, quando espera chamar pronto, 1015 o ajuste. Após o TAN, via Índia, quando espera chamar pronto, 1015. Boa noite, 5899, prossiga para o nível 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, 5899. Decolou o gol 994 aos 49-1935. 1935, 994. Esquerda 0-0, limitado pelo localizador azul 4178. Corrigindo 4178, 030, boa, 030, limitado pelo localizador. Bem, ficou melhor, 030, limitado pelo localizador azul 4178. Charlie, Salvador. Boa noite, eu vou no 994. Boa noite, gol no 994, gol 350, na saída Boca, vigilância. É, por gentileza, poderia confirmar para o gol 994? Gol no 994, gol 350, na saída Boca, vigilância. Perfil da Boca, 350, vigilância, confirme. A Boca foi, fomos instruídos anteriormente, após Jamos Zumbi. Aí depois, posteriormente, também autorizado após Jamo Aru. Confirma? 4178, reação navegação na proa de Duna, 2000 pés, reporte estabilizado. Na proa de Duna, desce para 2000, alcançará estabilizado, 4178. O 994, previsto Puca, Jamo, após Zumbi. Confirme. Afirmativo, que a nossa autorização foi dada anteriormente aqui, após Jamo Aru. Então, prosseguindo, após Jamo Zumbi. Obrigado. Na 3520, prossiga para o 060 na chegada à Mari. 060 na Mari, 460. 4B visual. Webjet, complete aproximação, torre 18612. Obrigado, boa noite. Estou em UEDB 6746, vai passar sempre, vai passar lá. Boa noite, 6746, continua a aproximação. Ok, aguarda, ali. Complete a aproximação, 4178, torre 18-6. Pouso pro 6746? Tá livre agora, 140 com 6. Obrigado. Gol no 606, 1935 ao 52, bom voo. 1935, até daqui a pouco. Motor de Salvador, gol no 606. Gol no 606, prossiga ao 390 na saída Boca. 390 no perfil da Boca, o gol no 606. 3226. Gol no 994, chama em Recife, 12545, ao término 12685. Recife 2645, corrigindo, ao término 2685, muito obrigado, boa noite, gol 994. Boa. 78 aguardando pista livre. 78. 6746, no solo ao 54, direita Alfa Juliette, portão 2. Juliette, a parte da Juliette? Reporte antes da Juliette, aguarde ingresso, Patiola. E Alfa Juliette vai reportar Pouso pro azul, 150,62. Livre pouso, azul 4178. Nós, prossiga para 2.000 pés, reporte estabilizado na LF, ajuste no 0 no 5. 2.000 pés, reportará estabilizado no 0 no 5, 50 na hora. Para o táxi, então 3226 com 82 a bordo, 3 horas, alterna Fortaleza. Ponto espelho pronto, táxi é Pátio Índia, 1015 o ajuste, 3226. Pátio Índia, 1015, chama pronto no ponto de espera, 3226. Chame Recife, 12545, alternativa 12685. 12545, 12685, voo 06. Boa noite, boa noite, boa noite. Já tá 3.